Muito bem, muito bem, muito bem. A minha querida Juliana Santos, em São Paulo, também ouvindo o nosso programa. A minha querida Natália Paiva, em Araçu, Goiás, ouvindo o nosso programa. Ô, Natália Paiva, um beijo pra você, viu, querida? Sempre comigo no Facebook, lindas mensagens. É uma garota muito bonita, muito educada, inteligente, né? Natália Paiva, em Araçu, no Estadão de Goiás. Um abraço, muito obrigado. Desculpa aí, viu, galera? Desculpa aí, vou tomar água natural daqui a pouquinho. A minha querida Arleide Silva, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. O Arleide Silva, um beijo pra você, viu? A Isa Torres estava comigo no WhatsApp, dizendo que a Arleide Silva não perde um só programa, diz que é muito fã do Diego Valadares, gosta da música Quero Você Pra Mim, da música Cabra Danado. O Arleide Silva, obrigado pelo carinho, viu? Ouvindo o nosso programa e pela Rádio Tropical FM de Santa Luzia. Todos os dias, às 7 horas da manhã, um beijo pra todos da equipe, aí os locutores, as locutoras, é claro, né? Aos nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos de Santa Luzia e toda a região vindo do nosso programa aí de Presidente Médici, a todos vocês, enfim, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado. Minha querida Maria do Carmo, aí em João Pessoa, na Paraíba, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A Poliana Ferreira, em Águas Lindas, em torno de Brasília também, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Vitor Vieira, em Aparecida de Goiânia. Ô, Vitor Vieira, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela parceria. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Goiânia Web, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Meu amigo Matheus Solo, em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Matheus Solo. Me parece que o Matheus é cantor. Ô, Matheus, faça contato com a gente aí, viu? Manda música pra gente tocar aqui. Vai ser bacana. Os amigos de Cuiabá, Mato Grosso, ouvindo o nosso programa pela Rádio ABC Shalom. Muito obrigado. Ô, meu amigo Nelsinho Rezende, em São Paulo, Rádio Mug FM, exibindo o nosso programa. Nelsinho Rezende é cantor. Faz os seus shows por aí, né? E ganha seus cascalhos, né? Valeu, Nelsinho Rezende, a todos da Mug FM, exibindo o nosso programa. A minha querida Lúcia Pacheco, né? Lúcia Pacheco, em Belo Horizonte, não perde um só programa. A minha querida Wanda da Silva, em Vilhena, Rondônia, ouvindo nosso programa pela Rádio Vilhena AM. Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Socorro Fontinelli, em São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. A minha querida Luciana de Souza, em Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia. Aí o meu amigo Dailton Comunicador, Rádio Superatividade FM, exibindo o nosso programa em Santa Rita de Cássia. Luciana Souza, um beijo pra você aí, viu? A todos os nossos amigos de Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia. A minha querida Thalia Souza, em Cruzeiro do Sul, no Acre, não perde um só Mundo Sertanejo. A minha querida Cida Silva, em Porto Alegre do Norte, né? Em Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Rádio FM Porto Alegre, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem canta bonito no mundo sertanejo. Victor e Léo, O Tempo Não Apaga. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Thank you.

da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Enquanto uma estrela tímida brilhar no céu, eu juro pela minha vida que serei só seu. Não deixe tanta coisa linda pra viver depois. Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida, eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Sertanejo. Maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço carinhoso para minha querida Josiane Santos, em Salinas, Minas Gerais. Um beijo para você, viu? Ouvindo nosso programa pela Rádio Cultura FM. Um abraço a todos da equipe. Muito obrigado a Simone Rosa, a todos vocês aí do Sítio das Fazendas, ouvindo nosso programa em Salinas. É, a nova matrona, né? Nova matrona em Salinas, município de Salinas, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Samuel Floresta, Rádio Dia, HD em Uberlândia, exibindo nosso programa aí no Triângulo Mineiro, né? A minha querida Luana Gabriela em Goiânia, também ligada no Mundo Sertanejo, um beijo pra vocês e muito obrigado, viu? Júnior Dastic. É em Roda Velha, Bahia. É apaixonado pela Baixinha. Ô Baixinha, já voltou pro Júnior? Volte, viu? Sejam muito felizes, viu, meu amigo Júnior Dastic, em Roda Velha, Bahia. Apaixonado pela Baixinha, mas a Baixinha também ama ele. Ele me disse no Facebook que eles são apaixonados, né? Eu quero cantar nesse casamento aí, viu? E comer bolo, vai ser muito bacana. A minha querida Rafaela Rebouças, em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Rafaela Rebouças sempre interagindo comigo. No Facebook, um beijo pra você, viu, Rafaela, a todos vocês amigos de Humaitá, ouvindo o nosso programa pela Rádio 104 FM. Ô Tânia, a Genizele, a Celira, a Sereni, a todos vocês, e muito obrigado pelo carinho, viu, Rafaela Rebouças, sempre comigo no Facebook, um beijo pra vocês. Ô minha querida Lúcia Araújo, em Santa Luzia do Paruá, voltou a fazer contato comigo no Facebook, disse que não perde o programa. Lúcia Araújo, a todos vocês amigos dessa linda cidade, aí no Estadão do Maranhão, João Lucas e Marcelo cantam. Se beijar, dá sapinha na boca. João Lucas, a onda agora é beijar na boca. Se beijar na boca, dá sapinho. Se beijar na boca, dá sapinho. Me leve pra lagoa, de barco ou de canoa, é lá que eu vou morar. Se beijar na boca, dá sapinho. Me leve pra lagoa, de barco ou de canoa, é lá que eu vou morar. Coisa boa, beijar na boca. Beijar na boca é bom demais, hein, irmão? As meninas ficam loucas, dançam no meio da pista. Quando rola uma birita, começa a perder a linha. A galera tá no baile pra dançar, curtir a vida. E se pintar o clima, a gente parte pra cima. A